louvarei, Senhor, tuas benignidades. De geração em geração vou proclamar. Teu amor é edificado eternamente, fidelidade que vem para nos guiar. Ó Senhor, nossa força e defesa, em teu nome vamos nos alegrar. Na luz da tua face encontramos paz. Teu poder, Senhor, nos fará céus. Tu és exaltado, ó Senhor, quem pode se comparar à tua grandeza? Teus inimigos são vencidos pelo teu amor, e em cada luta és nossa fortaleza. piano, setando em dez, bebê, Deus.